Nasci no barro entre sonhos e poeira. O coração pulsando, buscando a bandeira. Cada passo dado, suor no chão. Lutando pra brilhar, buscando a direção. Olhares duvidam, mas eu sigo em frente. A fama é um desejo, um fogo ardente. Com as rimas na mente e a alma em sintonia. Dinheiro é só parte, o amor é a melodia. Caminho de luz, entre sombras e dor. Cada vitória é um passo, cada queda é um amor. Fama e dinheiro, mas o que eu quero é sentir que a jornada é mais rica quando é pra dividir. Correria, entre risos e lágrimas. A vida é um jogo, mas eu não sou peça. As noites em claro, sonhando acordado. A música me guia sempre ao meu lado. Por da montanha, o ar é mais raro. Mas o que vale a história é o caminho que eu amparo. Os amigos, as risadas, as lutas que passei. Fama é um reflexo do que eu sempre sonhei. Caminho de luz, entre sombras e dor. Cada vitória é um passo. Cada queda é um amor. Fama e dinheiro, mas o que eu quero é sentir que a jornada é mais rica quando é pra dividir. Caminho de luz, entre sombras e dor. Caminhar é um passo, cada queda é um amor. Fama e dinheiro, mas o que eu quero é sentir. A jornada é mais rica quando é pra dividir. Entre aplausos e gritos eu nunca me perco. O sentimento é forte, o amor é o cerne. E se a fama me chama, eu vou com cuidado. Pois o que realmente importa é o coração lado a lado. Caminho de luz, entre sombras e dor. Cada vitória é um passo, cada queda é um amor. Fama e dinheiro, mas o que eu quero é sentir que a jornada é mais rica quando é pra dividir. Então sigo firme com a luz na visão, caminhando em busca de mais da ilusão. Fama é só um capítulo e eu sou a canção. Na estrada da vida, amor é direção. Quando é pra dividir? Andares duvidão, mas eu sigo em frente. Caminhando em busca de mais que ilusão. Fama é só um capítulo e eu sou a canção. Na estrada da vida, amor é a direção.